Como é que está a ser preparado este jogo da nona jornada? Da melhor maneira. Foi uma semana atípica para nós, porque tivemos 15 dias para preparar este adversário. Um adversário muito difícil, um campo também muito difícil, com uma equipa competitiva, muito experiente. Tivemos aqui 15 dias para preparar da melhor maneira, com dois jogos diferentes também, porque de frontal ao rival para a taça, que conseguimos ver um Torrense de outra maneira que não tínhamos vindo até agora no campeonato. Estamos preparados, vai ser um jogo muito difícil, mas o nosso objetivo é os 3 pontos. E há um certo nervosismo pelo facto de Torrense estar classificado nos primeiros lugares, neste caso em terceiro lugar? Não, porque como o campeonato também já provou isso, todas as equipas podem ganhar as primeiras e os últimos podem conseguir lá embrear em cima com os primeiros classificados, como os primeiros podem perder com os últimos. É muito competitivo, está muito competitivo, as equipas de topo da tabela têm outros argumentos que as equipas cada vez mantêm. Nós vamos contrariar os maiores argumentos do Torrense, mostrar os nossos argumentos para que trazer os 3 pontos para a Libera. Que características atribui ao Torrense? Há uma equipa muito bem organizada, bem orientada, com jogadores que já jogam há alguns anos juntos, muito, muito experientes, uma equipa com muita qualidade individual, podemos dizer assim, mais qualidade individual do coletivo, e é isso que não, um dos pontos que nós vamos tentar contrariar. E quanto ao plantel do Oliveira, está tudo completo ou conta com algum lesionado para este jogo? Temos 3 jogadores lesionados, também tivemos aí 2 contratações que vieram comentar aqui também 2 saídas do nosso plantel. Estamos focados, estamos mais fortes também, passa por atingir o nosso objetivo o mais possível, que é a manutenção, e esta deslocação difícil não faz a regra.